Em Salvador, boa noite, na 3858, 7 milhas e meia da cabeceira 10. Em Titan 3858, continua a aproximação para informação Boeing 737, alinhando e iniciando a rolagem na pista 9. Titan 3858. Livre pouso na 0, vento 1, 7, 0, grau 0, 7, 9. Pouso na 3, 8, 5, decolar 227, chama controle 1, 2, 0, decimal 8, bom voo. 308, gol na 705, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, gol no 705. Boa noite, gol no 705, contato Hanar, suba para o nível 360, na saída da EL. Na saída da EL, pode vai direto da EL? Afirmativo, gol 1705. Muito obrigado, vai direto da EL, subindo 360, gol no 705. A 3858, sala 29, livre direito, chama sala em 121, decimal 9. 1219 à direita, da 3858, boa noite. Chama centro Recife 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. Juliette, portão 2, da 3858. Bom trabalho a todos, hein? Vovô! Boa noite, até 3662, acione a identificação desta vez, chegada Mário para 2000 pés, General 909. da passarela 223, Zona, boa noite. Arremata 1, na base. Passarela 2231, boa noite. Informação em uniforme, copia, barreiras 160. Copia. Autorizado para barreiras, conforme plano de voo, nível 160. Perfil de saída Momo, transição VATAP, decolagem pistão no zero, curva esquerda pós-decolagem. Transponder 5534, frequência do controle 120.8. Paciente da informação uniforme, 160, o nível para barreiras, Momo, VATAP, decolando no zero, curva esquerda, 5534208, camarada, quando pronto. Ciente, passarela 2231. Chama o centro, Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Agora com Recife 151, alterno 3395, voo 705, muito boa noite. Boa noite. Já comprou a Eco, se afasta mais umas 3 milhas. Gente, não atrapalha conhecendo o setor, até o meu gol. Gente, aguarde de coordenação, Serra Tango Delta. Plano 3662, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Serra, Tango Delta, copia. Autorizado para Alagoinhas, nível 050, Decolagem pista 1-7, curva à esquerda após decolagem, perfil de saída lotar, após lotar direto destino, em coordenação com a torre 1-20.8, torre 1-18.95, aciona 5-1-1-1. Serra Tango Delta correto, confirma o POV. Copiado para acionamento de táxi, torre 1-18.95, ajuste no 0-8, bom voo. Pé, autoriza a proa de ITAP da presente? Ou dona? Inicialmente ITAP, o Xenê 6310. ITAP, obrigado, 6310. O 2043, informação e uniforme, copia Guarulhos 360. Afirmo. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via pêndulo 10 até Taubaté. Decola pistão no zero, curva direita, perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Controle 120.8, transponder 5123. Decimal 95 na proide de Erma. Chama a torre, grato, boa noite. Boa noite. Leda, Motiva. Campos do 10 Taubaté, 208 é controle, acionamento, portão 07, voo 2043. Controle com o seu Bachanel, 6310 está livre, restrição de velocidade em etapas. Afirmativo, Bachanel 6310, vou em Duna. Duna, obrigado, está livre da restrição, Bachanel 6310. Tá beleza, tá 3662, chame torre, salvador em 1, no 8, decimal 900. 295, boa. Salvador, boa noite, TAM 3662. TAM 3662, cheque trem livre pouso 10, vento 170 graus, 062. Já travado, posturizado, pistão 10, TAM 3662. 3662, para informação, helicóptero Robson 44, à sua esquerda, mantendo 510, sobrevoando a estrada do Coco, próximo ao través norte da Torre Salvador, não interfere com o seu pouso. Gente, TAM 3662. Ponte na interseção Papa, altímetro 10, 18, confirma a transporte de inferno? Gente. Número 310, autorizado, sinal INS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reporte estabilizado, 6310. 170 graus, 08 nós. Serra Tango Delta, reporte na intersecção Papá. Torre Hotel, eu vou ficar no norte da torre. Se autorizado, vai com o Pro da Enrimar. Sim, se autorizado, Pro da Enrimar, reporta na vertical da Enrimar. O vento agora é 170 graus, 08 nós, altímetro no 0,18. Autorizado, em mais reportará lá. Hotel Uma Golf. Terra Tango Delta Lima, mantenha no site. Na 3662, solas 47, livre direito, chama solo em 121-9. Direita, 3662, táxi via Alfa, reporte antes da taxi de LED. Alfa, vai reportar antes da LED, 3662. Localizadora, janela 63. Tem barulho atrás? Chanel 6310, localizador. Chama a torre, sábado 1-8, decimal 95. 1895, 6310. Salvador, boa noite, Xanar 63 no 0. O Xanar 63 no 0, livre pouso no 0, vento 170 graus, 07 nós. Para informação, à sua esquerda, um helicóptero na vertical de L.3 milhas da cabeceira auxiliar no 7, não interfere com seu pouso. Vente livre pouso, Xanar 63 no 0. Então, meu bom, ficar na final, tá aqui mais. Gente, Hotel Romeo Golf, reporta quando em solo controlado, vento 160 graus, 07 nós no aeroporto. Reporta em solo controlado, Hotel Romeo Golf. São 3662, autorizado Juliette, portão 10. Juliette, 10, São 3662. Meu Golf solo controlado 5-1, no corte de frequência, uma boa noite. Boa. Terra Tango Delta, mantém a posição, uma aeronave na curta, final do 1-0 para pouso. Vou pedir autorização. Confirme. O Delta livre de decolagem no 7.1, ataque 0 graus, 069. Meia 310, solo 51, no livre direito, chama solo em 1219. Janela 63, 1-0, táxi autorizado via taxi Alfa de LED, portal 06. Alfa de LED, 06, Janela 63. Delta, o Delta decolado 53, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Olá, Delta, o Delta controle, boa. Saldo da Andorra de Vizio. Controle Salvador, Papalomeu Serra Termodelto. Papalomeu Serra Termodelto, contato radar, suba para o nível 050 na saída Lotar. 050 na saída Lotar, Serra Termodelto. São Salvador, 0043, para a partida de finalmente. 043, autorizado no portão 07, chama ataque. Chama ataque. 096. Tom 096, aciona a identificação, desça para 050, voa ITAP. Identificou, desce ao 070, voa ITAP com 096. 050 para o ITAP. 050 ITAP. American 230, stand by 5 minutes. Para o táxi, 220, passa 3, 169 a bordo, alterna o galeão, 354. Voo 2043, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio e Índia. No ponto de espera, chame a torre, no 8, desse 995, ajuste no 0, no 8. 18, autorizado, patinista, 19, ponto de espera no 0, 380, 46, 90. American 230, just confirm gate 10 or 11? Gate is 11. Roger, and approve the tow, reporting at the gate 11. Okay, approve the tow all the way to gate 11, American 230. Salvador, boa noite. 043, Libirelli, Aninha, ainda com lápis no 0, menos 1, 7, 0, grau, 0, 7, 9. Amigo, volta, 0, Romeu, Sierra Tango Delta, propõe a modificação de regras, bom? Sierra Tango Delta, regra de voo modificada 2302, desça com referências visuais, hoje Salvador no 0 no 8, não tem tráfego no setor e a frequência é livre. 043, decolada 03, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, boa noite, obrigado. Controle o gol 2043. Boa noite. 2043, contato radar de decolagem, sub mantém 360, boa Leda. Boa Leda, sub mantém 360. Perdido aí, Melão. E aí, quem tá aí? Solo Salvador, Chanel 630, retirar o uniforme, autorização recebida. Chanel 630, prepara a saída Puka Transição Aru e aguarda a cópia. Puka Aru, aguarda a cópia, 63. American 230, maintain position. All positions, American 230. Passando 223, zona na escuta. Presta, liga. Autorizado, pushback acionamento, reporta pronto táxi. Passar a taxa. O voo 1096, pode prosseguir a 2000? Voo no 096, desça para 2000 pés, ajustando 09. Autorizado e aliás, X-Tray, repasse estabilizado. 2000 com 019, livre X-Tray, repasse estabilizado, 09 agora. Curva esquerda na saída Puka Transição Aru, transponder 51, 51, controle 120, decimal 8. 50, autorizado, pessoal 17, decola da 10, curva esquerda, Puka Aru. 51, transponder 1208, janela 63, comandante. Na 6310, cotejamento correto, chama pronto, o pushback acionamento. Camará, 6310. 6 no PLB, alterna na Brasília, 6 horas de autonomia. Passara 223, um autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pátio Índia, no ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 9. Pátio Índia até o ponto de espera da Pona 0, 2245 lá. Voo 2043, chama Centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Voo 2043, chama Recife 51, caso negativo 133.95. Uma boa noite, muito obrigado. Estabilizado, LS, eu vou 096. Bono 096, completa a final LS, chama Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Só confirma a frequência 118? 118, decimal 95. 95, vai ver. Torre, boa noite, eu vou 096, estabilizado, LS. Fez a informação aqui na ponte 04. 89. Livre pouso 10090. O Salvador, boa noite, voo 1973, autorização Galeão. Gente da informação aqui na ponte 04. 973, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pistão 0 após a decolagem curva direita na saída da El, Leda, Irume. Após Irume, Upper November 857, Monso. Transponder 5142, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360, para o Rio de Janeiro, nosso do plano, decolagem da 10, curva direita da El, Leda, Irume, Irume, Upper November 857. 5142 aciona, transponder 1208, controle de saída, 973. Tango 973, cotejamento correto, chama pronto no portão 4. Passaré 2231, tá pronto, ponto de espera da 1 a 0. Passaré 2231, no Alinha e mantenha 1 a 0. Ali em Mantena 0, 223 anos. Uno 096, solo 114, livre direito, chama solo em 12111. Correção no 219. Livre direita 219, igual 096. Alô, boa noite, eu com 096, livre. 231 é autorizado a alinhar e decolar, no 021, no 60 grau 07 noite. Alinhar e decolar, 231. Passarelo 2231, no decolado aos 17, controle Salvador 120, décima 8. Azul 2795, informação, me diga quase. Azul 2795, chama a identificação. Indicou, está mantendo por onde bom, Azul 2795. Azul 2795, contato radar, mantendo 160, voa para o de bom, se reforça no ideal de descida. Chamaremos ideal de estudo, 2795. Transponder 5155, controle 120, décima 8. Mantenho o nível 160, via saída MOMO. 160, via MOMO, 223, ano. 0, saída MOMO, transição para 5155, transponder, controle 120, décima 8, 3258. 3258, contagiamento correto, chama pronto no portão 2. Bora. Salvador 1973, pushback estacionamento, gate 04. 1973 autorizado no portão 4, chama táxi. Autorizado, chamando para o táxi 973. Passa o sinal da Alfa, gol 096. 096, autorizado Juliette para o portão 09, só fique atento a uma aeronave da American Airlines que está prosseguindo para o portão 11. Ok, essa visão com a American, então prossegue via Juliette para o 09, gol 096. Control de VATAP para o 2231. 2231 autorizado, VATAP. VATAP 2231. Salvador, 973, com a portagem, você com meia bota, 350, Campinas. O 973, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10, via Taxi Índia. No ponto de espera, chame a torre 18, decimal 95, ajuste no 019. Direita Índia, 1895, no 019, 973, uma boa noite, bom trabalho, senhor. Salvador, gol 973, pronto, espera, pronto, boa noite. Gol no 973, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 119. Alinha e decola, cabeceira 10, 973. Ele, assim que possível, coordena para o Abiristino por 2231, para tentar amenizar o nosso atraso, por gentileza. Tá. Essa área 2231, tá autorizado, destino. Autorizado, destino, 2231. Muito obrigado. Gol no 973, decolado aos dois passos, controle Salvador 120, decimal 8. 208, 973. Controle Salvador, boa noite, gol 973 da torcida Sael, Lida e Rumi. Gol no 973, contato radar na decolagem, se mantém o nível 360. Após 2.000 pés, boa letra. Missão 360, após 2.000, lida. 973, boa noite. Adoro o azul das 795, felicidade. Azul 2795, desça até 4 mil pés, ajustando 019. Azul 2795, 2795. Salvador, 3858, 3758, 02. 3858, autorizado, chama táxi.